sucesso em Tecnomelody. Marlon Branco. DJ Netinho. Uma máquina de mixagens. Joga a mão pra cima, começa a tremer, começa a olhar. Joga a mão pra cima, começa a tremer, começa a olhar. Como é que se treme? Como ela treme? Como é que se treme? Como ela treme? Ela treme, treme, treme, treme, treme. No X8 Oreo. Treme, treme, treme, treme, treme. iPhone, o som não para. Treme, treme, treme, treme, treme. No X8 Oreo. Todo mundo vai curtir. DJ Fábio que comanda, todo mundo vai ouvir. Vamos lá, gatinha, vamos todo mundo doidar. Ela treme, treme, treme, treme, treme. No X8 Oreo. Ela treme, treme, treme, treme, treme. A evolução não para. Treme, treme, treme, treme, treme. No X8 Oreo. Sucesso em Tecnomelody. Marlon Branco. DJ Netinho. Uma máquina de mixagens. Joga a mão pra cima, começa a tremer, começa a olhar. Joga a mão pra cima, começa a tremer, começa a olhar. Como é que se treme? Como ela treme? Como é que se treme? Como ela treme? Ela treme, treme, treme, treme, treme. No X8 Oreo. Treme, treme, treme, treme, treme. iPhone, o som não para. Treme, treme, treme, treme, treme. No X8 Oreo. Não para.